0095 para o táxi, 3 horas de autonomia, alterna Campinas, 149 a bordo. 1095, táxi via Índia, ponte espera a torre, 118 decimal 95, ajuste no 06, um bom voo. Gente, ponte espera 18,95, 1016, gol 095, ponte. Azul 4299, coordenando com a equipe de solo, após passagem da aeronave da Gol, retaguarda autorizada na porta, táxi. Yankee Victor 276. To the first time I've come to FedEx, Yankee Victor 276. Autorizado, ele ainda colar pistão no zero, vento calmo. Autorizado, ele ainda colar, toda extensão confirma. Tá firmo, ou no zero operando em toda a estação. Autorizado, ele ainda colar, ou no zero não. Táxi azul 4299, 120 a bordo, 4 horas, Ribeirão Preto. Azul 4299, táxi via Índia, ponte espera torre, 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Senhor, táxi via Índia, lá, 2895, 10 no meio, ajuste azul 4299. O táxi aponta na ótica, ajuste no 0 no meio. 095, decolado às 40, controle, 119, decimal 35. 935, obrigada. 4299, ponte espera da Comunicação. 4299, autorizado ali, ainda colar, pistão no zero, o gato calmo. Autorizado ingresso ali da escola. Vamos zero, tudo bem. Autorizado ingresso, a porta aliada próxima. Serra, livre decolagem no 7, gato calmo. Serra, decolado 242, controle, 0931. 0935, grato, até o Zé Serra. Nove, decolado 243, controle, 119, decimal 35. 0935, obrigado, bom dia, 4299. Copia. Autorizado para Recife, nível 350. Decola da 110, curva esquerda após a decolagem no perfil da saída Puca, Jamo, Caju, após Caju, conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 35, aciona 5430 no transponto. Autorizado nível 350 para Recife. A rota proposta de voo, desculando da pista de matéria, segue o destino da Pulsa, Jamo, Caju, 1935, de controle, transponder 430663, motor. Chanamento 312 correto, portão 3, uma próxima do estacionamento. Chanamento 312. Salvador, muito bom dia, é o TEM 3179, estamos no portão número 8, com a informação para a autorização para Guarulhos. Inicialmente ele está fazendo a LS, vai cancelar para ir para 17, então o senhor mantém fora de capão, ok? Afirmativo, caso houver a possibilidade, tem a intenção de ir direto para 5 do TPA. Direto para 5, gente, então tem condição de agilizar, 4-5, Romba Fox Lima? Afirmo. Gente, reporta curta final do 4-5, Romba Fox Lima, o vento 0,20 graus, 3 nós. É, foi só na coisa final do 4-5 do TPA. Eles atendem o Donzela na ferrovia, nível 320, decolando da pista 10, curvando à direita, na saída da Elva, após Leda e Montevé, interceptando. 1935 ao controle na saída, 5495 ao transporte, 3179. Também 179, portão 8, chama pronto, espere também. Vai chamar, chama pronto. Chama até fazer GF, Vitor, deixa eu sair no GC. Tiago Delta, para informação, helicóptero, um Alfa 750, prosseguindo direto para pouso, seguindo a linha do litoral para o 45. Reporta, passando marcado externo contra a embaixada de trabalho. Tiago Delta. Alô, Fox Lima, o vento 010 graus 2 nós, com 1016 na justa, a porta está controlada. É, pois está na sala controlada, meu comando, grato. Vitor 276, Cletex, reporte on taxi Oscar. Fala 48, Ana Fox Lima, frequência livre. Pistão no zero, vento calmo. Pouso no zero, certo, verdade. Vamos falar com o Dante Lima, prossiga. Acionado no parque, já está para continuar, já entrou. Só confirma o horário do plano, ainda não possui o foco da Lima. Está para 45, foi... Está para 1. Está para 1100, agora 1 parque, vem para o. Sim, só um instante então, por gentileza, eu vou só checar com a sala aí, senão me escuta aguardando. A forma certa no Delta, após o pouso, vai prosseguir para combate? 4-5, certo, no Delta. 5, gente. Yankee Victor 276, clear taxi by runway 17, report on threshold 35 to enter on taxi Lima. Yankee Victor Escuta. Salvador Siri, Salvador Barra Grande, prossegue 500 pés, decolagem da 17, após curva direita, via litoral sul, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95, aciona 0150 no transponder Romeu Fox Lima. Aciona aqui, Salvador Barra Grande, decola 17, segura a curva à direita, no transponder 0150. copiado para o táxi, torre, transfere o ajuste no 0 no meio, bom voo. Tango Delta, prossegue o táxi via Alfa Juliette, contorno pátio principal, reporta novamente na Taxi Lima. Runway 25, Yankee Victor 2726 on taxiway Lima, maintain position, call tower, ground control, 121.9. Yankee Victor 2726, maintain position before taxiway Mike. Colado 5-2, Jamel Fox Lima, controle do litoral, aguardando transferência. Controle do litoral, aguardando transferência, Lima. Thank you, Victor 2726, maintain position, stand by for further instructions. Terra Tango Delta, prossegue o táxi Lima. Fique a terceira nave na táxi Lima. Próxima entrada da Lima sem interferir. Prossegue Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre para o cruzamento da 197 até o 45. Go to 726, taxi via taxiway Lima, after turn all the main aprons, apron number 1, after taxiway India, until hold point runway 10, hold point tower 118.95 to for takeoff. Autorizado o ingresso e o cruzamento até a parte 5, Terra Tango Delta. Não, 3179, porta 8, autorizado, reporta, tá? Autorizado, reporta. Yankee Victor 2726, turn left, after turn right, taxiway India, ok? Guardião 07, comandante Carvalho. Gente, reporta para o táxi, o guardião 07. Lima Quilo Bravo, reporta passando externa, tem fogo baixado travado, 0 no meio, ajuste. Posso confirmar, atenção, após externa, pode ser mais um contato pela direita da pista 17. Gente, chama para o cancelamento, Lima Quilo Bravo. Fala na vida, está já no posto do 08, já está com a retaguarda, não me escuta aguardando. Vivo 276, initially we will maintain a heading until past 2,000 feet. Passive wind is 030 degrees, 2 knots. Thank you, Vivo 276. Sem terceiro posto, dono zero, vento calmo. Com o zero no meio, ajuste, guardião 07, a porta fora do sol. Travou o Lima Quilo Bravo, conjunto a base direita da 17. Lima Quilo Bravo, cancelado 59, curva esquerda autorizada, circuito pela direita, reporta girando base para final da 17. Mais o pouso, prossegue para o hangar da Vaipé, Lima Quilo Bravo. Jack Vito 2726, Airborne X 1200, Saúde Departure, 119, Décimo 35. Apesar do 119, Décimo 35, Jack Vito 2726. Papá. Sim, Thiago 8487, Papá confere o número 3 para a Copa, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando, não me escuta. PUCA Caju, aguarda, grato. Tá bem, 5, 2,

acreditou uma unidade até a liberação do controle para ascensão 035. Decola da 17, curva direita, via corredor axé. Controle 119, decimal 35, aciona 0127 no 3 pontos. Golf Sierra, correto, só confirma o Pátio PB. Gente, para acionamento táxi, torre, transfere o ajuste no zero no meio, um bom voo. Foi chamado para o acionamento 3-1-2. Afirma, agora sim, está livre, a porta táxi, acionamento 3-1-2. Chama para o táxi, 3-1-2. WAP 2487, não escuta? Sou Salvador, Oceania 311, não, bastante. Oceania 311, continue prestando a fala, dando autorização de pouso, ajuste 1-0-1-6. Aguarde a autorização, Oceania 311. Controle 119, decimal 35, aciona 5434 no transponto. Tá 390 Recife, decola da 10 curva esquerda, Puca, Jama, Maracaju, Caju, 10935, controle 5434, responde. 08487, correto, parte 3, chama pronto, Spex, no meu. IFP. Confirma o pátio. Pátio, isso. Acelera, pátio, tá? frente. Livrar na direita, 219. Direita, 219, assim, 21. Correio 2, confirmando autonomia alternativa. Seguinte, taxi via Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Bom dia. Contrário 2526, mantém ele, ponte espera da Delta, seu coronel para ponto 190, após a mesma será autorizado o taxi via Pisque. Salvador, bom dia, minha 3-1-1. Bom dia, taxa via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. 3179, autorizado ali, aí manter 1-0. Aéreo 2526, utilizando manobras por gentileza, ingressa via pista e prossegue até o pátio de autoridade, atento à viatura fome na entrada do pátio. Ingressando via pista, agilizando. 2526, visual, cadê? Solo 08, direita Fox 219. Direita. Solo Salvador, não, azul 2590 no localizador. Afirma, quem chama a torre? Azul 2590. Continuar com essa sala na pista livre, azul 2590, ajuste 1-0-1-6. Seguinte, 2590. Salvador, 2590. Boa, 6312, mantenha o ponto de espera. Tio, contrário 2526, está na frequência livre. 179, vento calmo, livre, decolagem pistão no zero. Boa, Recife, desculpa, Salvador, APTK 8487, pronto, puxa para mais. Então 8487 no passo 3, autorizado, reporta levanta por gestionar no 7. 304, condição de aguardar 2 minutos para início do curso. Estou com a aeronave da Gol, vai partir para o 08. Vamos aguardar. O voo no 160, condições de agilizar na medida do possível, faz parte do 08. Ah, sim, mas é suficiente, para o 08 está agilizando, o voo no 160. Sim, graças. Nada. Decolada 1-2, controle 0935. 0935, contra base. Azul 2590, check trem, livre pouso, pistão 1-0, vento calmo. Trem vacilado travado, azul 2590, ciente. Essa é a porta nele pronto, cabeceiro no 7, eu acho que eu vou ficar. André 304, coordenando com a equipe de solo, pós-parqueamento da aeronave da Gol 08, tem livre para o chuveiro de estacionamento, reporta, tá? Pós-parqueamento do Gol, está livre, vai reportar com o táxi. Bom dia, prossegue Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador e atento ao aeronave no pushback aqui no Pátio 3, ok? Falou, Alfa Kilo 87 para o Pátio, tem 2 a bordo, autonomia de 2 horas e 20 ao Canal. 2487, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Ok, ponto de espera pista 0, táxi via parte Índia, 10295, grato, você carga 2487. Cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento calmo. Machado travado, livre pouso no 0, são 3, 8, 5, 9. 312, decolado azul 5, controle 119, decimal 35. 1935, Senami 312. Tentando a possível estreia de turbulência do Airbus pousando 9 no 0, até livre decolagem pistão no 7, o vento, calma. Então, 3304, táxi via parte principal Índia, ponte para a torre, 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Obrigado, táxi, ponte para a torre 95. Bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, ação 3259. Bom dia, Azul 2780 na final. Bom dia, 2780, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1016. Falou. Chicago 8487, livre decolagem, pistão 10, vento calmo. Iniciando a pista 8487. Checarei. 2487, decolado 19, controle 119, decimal 35. 0935, ponte para você. Só travou. Gente, livre pouso, vento calmo. Para Copa, deixando solo, 121 na décima 9. Yes. Já. Já deram uma no Magia, prossiga. 3, bom dia, Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 110 com a curva direita no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta peso 110 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5447 no transporte. Chama o próprio táxi, vai já dar uma. Decola 10, curva direita, saída da El, transição Leda, Motiva. Alfa Kilo Pátio 3, atentou o sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3 do 0, informação Papá, copia Porto Seguro 180. Afirmo. Autorizado para Porto Seguro, nível 180. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Coral, após Coral conforme rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5461 no transponder. Gente, decola da 10 com curva direita após Porto Seguro, autorizado nível 180. Alto Serra, visual com Alto Serra 50 da polícia, à sua esquerda. Gente, Hotel Vila Serra, está presente, autorizado o cruzamento 2, final da 1-0. A porta girando base para final da 1-7. Bom dia, o voo 19, mais de 3, posição 1, morreu. Bom dia, novembro, bom dia, prossiga. Solicito autorização de negócio para o pai. Azul 2770 na escuta? Na escuta. Tem estimado para início pushback no Pátio 3, por gentileza? O estimado do pushback será os 4:30. Sim, grato. O Gol Índia Novembro está livre e iniciar um reboque no Pátio 3. Reporta para ingresso no Pátio Principal, agilizando na medida do possível. Base para a final, avistado e travado da 1-7. Avistado até o Vila Serra, livre pouso, 1-7, vento calmo. Livre pouso até o Vila Serra. Glet Serra, Salos 3-1, direita, Oscar, até o Pátio 4, frequência livre a corte.